Portal do Arrocha. Tô na mesa do bar, vou me embriagar, bebendo e chorando, gritando seu nome. Me perdoa, te juro, não te magoar. Eline Martins. E tem divulgações, bora em CDs. Vem com Eline, vem com a Top. Na mesa do bar, meu amor, vem aqui me buscar. Corre, segura. É assim. Eu sei que eu errei, eu sei. Menti, não foi só uma vez. Dizia estar trabalhando, te deixando só, sofrendo pelos cantos. Agora aqui estou eu, implorando pelo seu perdão. Eu sei o que eu fiz foi errado, me dá essa chance, não me larga não. Vem! Tô na mesa do bar, vou me embriagar, Rocha. Bebendo e chorando, gritando seu nome. Me perdoa, eu te juro, não te magoar. O bar já vai fechar, vem aqui me buscar, pra nossa casa voltar. Te juro, não faço mais você chorar. Tô na mesa do bar, vou me embriagar, bebendo e chorando, gritando seu nome. Me perdoa, te juro, não te magoar. O bar já vai fechar, vem aqui me buscar, pra nossa casa voltar. Te juro, não faço mais você chorar. Aline Divulgações, vem com a Top. Sucesso novo, Eline Martins. O bar já vai fechar. Toma. Alô, meu amigo Jota Sodré, musical Cactus, beijão, vem assim. Eu sei que eu errei, eu sei. Menti, não foi só uma vez. Dizia estar trabalhando, te deixando só, sofrendo pelos cantos. Agora aqui estou eu, implorando pelo seu perdão. Eu sei o que eu fiz foi errado, me dá essa chance, não me larga não. Vem! Tô na mesa do bar, vou me embriagar, a Rocha. Bebendo e chorando, gritando seu nome. Me perdoa, te juro, não te magoar. O bar já vai fechar, vem aqui me buscar. Vem, amor, pra nossa casa voltar. Te juro, não faço mais você chorar. Tô na mesa do bar, vou me embriagar. Toma, ei! Bebendo e chorando, gritando seu nome. Me perdoa, te juro, não te magoar. O bar já vai fechar, vem aqui me buscar, a Rocha, pra nossa casa voltar. Te juro, não faço mais você chorar. Segura a Top, vem com a Top.